quando eu vi, eu me lancei no mar, em busca ao menos de um pedaço meu. Estava todo perto de afundar, mas alcancei metade do meu eu. E quando eu vi, eu me lancei no mar, em busca ao menos de um pedaço meu. Estava todo perto de afundar, mas alcancei metade do meu eu. Que é você, é você, é você, é você. Que é você, é você, yeah, é você. Você quis ir embora e se tornou pra mim uma lembrança. Sai o mundo afora pra pôr à prova sua insegurança. E construiu um barco, colocou tudo dentro, soltou no oceano e deixou naufragar. E quando eu vi, eu me lancei no mar, em busca ao menos de um pedaço meu. Estava todo perto de afundar, mas alcancei metade do meu eu. E quando eu vi, eu me lancei no mar, em busca ao menos de um pedaço meu. Estava todo perto.